Aí, traz um pra nós aí, meu. Aí, aí. Traz lá, mano. Traz lá, traz lá. Ô, mano. Alô? E aí? Beleza? Não, nós estamos aqui na festa aqui, meu. Estamos esperando você colar aí pra gente resolver aquela parada lá pra nós passar amanhã aqui, pessoal. Fala aí que tá todo mundo aqui na expectativa aqui. Alô? Alô, na espera aí. Mó sono, mano. Meu Deus, só 9 horas, tô atrasado, mano. Não posso falhar, não. Mó responsa. Mano, fuma mais um que o maluco tá chegando já. Nós vamos resolver essa vida rapidinho, mano. Já, mano, tá tudo no esquema. Pô, senta aí, mano. Senta de lado, vamos acabar aqui. Aí, tá tudo como nós combinamos ontem? Demorou, né, louco? Se alguém quiser desistir, esse é o momento. Que nós vai invadir. A fita é boa. Pô, você daquele jeito aí, mano. Pipocou é um dois, sobe os malucos. E aí, é o seguinte, aí, vai, vai, chama logo, vai, demorou. Logo passou, é o dono. Vai, mano, pega os malotes e corre. Estamos falando direto do Fórum de Carapicuíba, onde dois assaltantes que sobreviveram a um intenso tiroteio com a polícia após um frustrado assalto a banco na cidade, estão sendo encaminhados para julgamento. Vale lembrar que, na ocasião, quatro indivíduos vieram a falecer. Dentro de instantes, voltamos com mais informações. Aí, tio, calma, não esquece aí, mano. Ei, não reconhece não, esse é Jesus. Jesus, quem que é esse bico aí, ó? Sai com o leproso, aí, ético. Levou uma parte de prostituta, ela adiantou um lado pra uma parte de ladrão. Que nada aí, se ele tá nessa daí, por que ele não se livra dessa situação e não tira nós? Aí, nós estamos nessa aqui porque erramos, fizemos uma parte de parada. Esse nada fez. Aí, irmãozinho, lembra? Aí, meu truta, é o seguinte, mano. Você aí, deu um balão em mim, mas não, agora não, é lamentável. Aí, você saiu com o mano lá e agora tá pedindo perdão? Aí, tio, eu fico muito pela senhora, mas é o seguinte, mano. Filho vai ser... Aí, Jesus, quando tiver na glória, lembra de mim. Em verdade vos digo, em verdade, ainda hoje estarás comigo no paraíso.